Vou falar um aí, o Vini fala dois, o Thiago três e o Marcelo quatro. Vamos ver. Gol! Dois. O Marcelo morreu. Não, eu era o quatro. Eu acho que é o delay mental. Ah, tá um foda-se, vamos lá. Zico tá no Vasco com Pelé. É isso aí, pessoal. Mais um podcast Areva. Hoje é dia 1º de abril. Oh, que incrível. Que é o Freud e vamos fazer um podcast mais verdadeiro da internet. Estamos aí com o senhor Thiago Moura. Você já começou mentindo que hoje não é dia 1º de abril. Ah, mas é, o pessoal que vai ouvir isso aí, se ouvir no dia do lançamento, não. É. Senhor Marcelo Soares. É, e hoje é um dia muito animado, um dia muito interessante, porque é sexta-feira! Empolgação, hein? Que empolgação, hein? Olá aí, galera, e como diria meu tio Olavo, a mentira tem perna curta, mas tem um belo par de coxas. Opa, e pô, muita gente vai reclamar, vai falar assim, pô, mas como assim? Porra, no podcast de mentira, o Pinóquio do Areva, o maior contador de historinha fiada, de conversinha fiada do Areva, não está presente. Ele tem uma parte do corpo dele que lembra muito o Pinóquio também. Boiola. O senhor Zenon, aquele Pinóquio de Araque, ele mentiu pra gente, cara. Ele mandou uma mensagem dizendo que está sem net. Acabou de ganhar um PS3 e acha que eu vou acreditar nisso, né? Tá lá e com a fuça enfiada num monte de jogos lá e está cagando para o Areva. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita que se ele tivesse com a fuça no jogo, ele já tinha quebrado. TV de plasma não dura uma semana com o Zenon jogando. É praticamente o controle do Wii instalado na cara. Pois então, hoje vamos falar sobre as grandes verdades da humanidade, ou não, uma coisa que todo mundo faz, mas tem que dizer que não fez, que é falar mentira. É ou não é, senhor Vini? Ah, com certeza, né? Todo mundo já passou por isso na vida, né? Principalmente o trabalho da gente que né, tem um relacionamento sério aí, casado, a gente tem que cuidar muito dessa parte de tentar não mentir, né? É, né? Olha o homem casado se entregando. É, já falou não. Merda, já queimou não. Não. Eu não minto, cara. Eu omito, é diferente. Olha, tá ficando pior, cara. Tá tentando. Tá ficando cada vez pior. Calado tá te defendendo mais, cara. Não, acho que eu posso falar as coisas aqui, porque minha mulher faz tempo que ela não ouve o podcast, então na hora que ela ouvir, eu vou falar aqui. Como era 1º de abril, era tudo mentira, né? Vai colar pra caralho. Mas então, o Vini falou uma coisa boa, que já começa a mentira mais normal de tudo, né? No trabalho. Cara, não tem como, né? Seu chefe chega com aquela ideia brilhante, você, porra, não vai dizer que é uma ideia de jegue, né, meu camarada? Tem que elogiar, né? A grande iniciativa, né, cara? Não é, Moro? Na publicidade, como é que é isso aí? Ah, não, com certeza, cara. Quem trabalha com criação sabe. Mentira, cara, a gente tem mentira. O cliente, principalmente. Com quem consome a propaganda também. Quem trabalha com criação sabe. Se faz 10 desenvolvimentos legais e um medonho. Quem a gente vai gostar do medonho. Vai ter que elogiar, dizer que o cara tem um bom gosto do caralho. É esse que ficou medonho, você tem que fazer de tudo pra mostrar pro cara que a ideia foi dele, né? Na verdade. Com certeza. Que quando der merda, a culpa foi dele também, né? Tem até um livro falando sobre isso, né? As mentiras na propaganda e na publicidade. Pra quem é da área e tal, eu recomendo dar uma olhadinha. É bem interessante. Propaganda enganosa, né? É verdade, Jolie. Não é mentira, não. Tem uma parte do livro lá que eles falam que a mentira, assim, ela tem por objetivo modificar a opinião e a conduta do interlocutor. Pô, eu acho bem, bem louco, assim, bem psicológico, assim, as explicações sobre a mentira que eles expõem, assim, no livro. É o migué que eles jogam, né, pra você dizer que, eu tô mentindo, mas não é por mal, né? Mas na real, mentira só é mentira enquanto não é descoberta, né, cara? Enquanto ela não é descoberta, não é verdade. E você, Marcelo? Conta uma lorota aí pra gente, você que tá calado aí. Não gosto de assistir BBB. Tá, assistindo a final do BBB enquanto tá rolando o podcast. Por isso que não tá falando porra nenhuma. É brincadeira. Ah, o Daniel saiu. O que você disse que ia ganhar? Você vê como eu tô bem de aposta, né? Torcendo pro Bambam. Até eu que não vejo essa porra, tô vendo uma defasagem bizarra aí. Doutor, sendo pro cowboy. Cowboy não tem, sempre tem um cowboy nessa merda. Dessa vez não teve. Dessa vez não teve cowboy que foi pra fazenda. De onde que veio o 1º de abril ser dia da mentira, hein, senhor Marcelo? O senhor que é o grande pesquisador, conhece tudo sobre o dia da mentira. Diga aí. Tenho aqui em minhas mãos um livro muito importante falando sobre mentiras. O dossiê, o dossiê. Você providenciou o dossiê. Exatamente, isso aí. Está aqui. E aqui ele fica falando que o dia da mentira, que algumas explicações dizem que o 1º de abril ter se transformado no dia da mentira, ou no dia dos bobos, quando surgiu na França isso. Que desde o começo do século 16, o ano novo era festejado no dia 25 de março, que era o início da primavera, e depois modificaram, se tornando o 1º de janeiro. Aí alguns franceses resistiram à mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, né? Achando que a primavera começava realmente no 1º de maio, no 1º de abril. Alguns gozadores, alguns piadistas passaram então a ridicularizar essa mudança. E aí vinha presentes esquisitos, convites para festas que não existiam. Essas brincadeiras foram ficando conhecidas, e aí começou essa ideia de, no dia 1º de abril, se fazer brincadeira com as outras pessoas, né? Tudo por conta de uma mudança de calendário. Aí ficou sendo o dia da mentira porque os caras continuavam insistindo no passado, né? Tornou o dia da mentira porque continuava se fazendo uma mentira, né? Criando uma história que não existia. O dia da mentira é coisa de francês, né? Tinha que ser, né? Pois é. Eles tomam banho, então. Eles falam que tomam banho também, não tomam essas coisas. Você sabe que mentir é contra os padrões morais, né, cara? Os filósofos, eles achavam que era contra os padrões morais, assim, da época e tal, e ele era tido como pecado também, muito religiões, né? E é? Não deixa de ser, né? Eu não me lembro se tem algum mandamento que fala religioso sobre essa questão da mentira, né? De você mentir. Sabe dizer se tem algum? Não levantarás falso testemunho contra teu próximo, nem contra teu distante. Aí. Isso é uma putaria. É, né, cara? Porque a Bíblia, os mandamentos são cheios desse negócio que só não pode contra o próximo, né, cara? O cara tá longe, pode foder com a vida dele. Você não pode cobiçar a mulher do próximo. Você não pode falar mentira sobre o próximo. O próximo tá imune na parada. Ele, como é que fala lá no Big Brother? Ele ganhou um anjo da imunidade. Parada. Imunidade. É. Entendeu? O próximo. Agora, se tu se afasta um pouquinho, irmão, ó. Se fudeu, porque o cara vai comer tua mulher, o cara vai te ligar pra caralho, vai te mentir sobre a tua vida. Se fudeu. Não sei se vocês sabem, cara, isso aí. Quando tava descendo com a tábua do mandamento, quebrou a tábua. Ele tava lá, não cobiçarás a mulher do próximo, porque se ele tiver próximo, tu vai tomar um pau. Não, eu sabia de outra história desse negócio de não cobiçar a mulher do próximo, porque a história do Sete ser cortado é por causa disso aí, né? Por causa desse mandamento aí. Do que se cortar? É, porque na hora que ele falou os mandamentos, não roubarás, não matarás, tal, aí na hora que ele chegou no sétimo, que é não cobiçarás a mulher do próximo, todo mundo começou a gritar, corta o sete, corta o sete. Aí fizeram um traço no meio do sete, mano. Tá difícil de entender. Não, eu entendi, eu entendi. Tô falando que você não ia participar. Mentiroso, caluniador e mentiroso. E nós estamos num blog na internet, né, meu camarada? Da internet é o maior celeiro de mentiras da história, né, cara? Na internet a coisa mais fácil do mundo é mentir, né? Discordo. Que isso? Comparado com Brasília, a internet é a coisa mais sincera da face da Terra. Não, mas em Brasília os caras nem mentem mais, porra. O cara fala mentira rindo, quer dizer, tu já sabe que o cara tá mentindo. Mas quantas vezes tu escutou, esta é dinheiro não é mel. Não fui eu que das viés é dinheiro. Se o Peta não for um bom prefeito, nunca mais volta em mim. Na política não conta, cara. Na política não conta. Aliás, falar em não conta, já tem tempo que a gente não fala do Tiririca, né? Cadê? Ele não contou até não, hoje também. Outra mentira. Falou que ia contar o que os caras fazem lá. Até hoje nada, né? Agora ele tá falando que ele vai falar no final. Ele votou errado na votação do salário mínimo. Diz ele, né? Mas tá certo. Ele tem votado errado, é normal, cara. Ele tá aí representando esse povo que não sabe votar. Cada um tem um representante que merece. Então, Tiririca. Pior do que tá, não fica, né? Então, vamos ver. Cara, tem tudo que é mentira na internet, né, cara? Boato, tudo que é coisa. Hoje em dia com o Twitter, então, cara, qualquer famosinho Twitter, uma mentirada lá, pronto, cara. É 500 acreditando no que o cara botou lá. Vem de longe, cara. Vem até do 1º de abril também, em jornais. A rede inglesa lá, a BBC, ela fez uma reportagem em 1957, né? Dizendo que, graças ao clima, assim, de controle de pragas, tal, os fazendeiros suíços estavam conseguindo uma safra excelente, tal, de espaguete. E aí eles tiraram foto de uma mulher, cara, colhendo espaguete no meio de uma fazenda, né? Eles mostraram essa imagem pro pessoal, tal, não sei o que lá, e a redação recebeu milhares de ligações depois, pedindo detalhes da história, como é que eles conseguiam comprar esse macarrão que os caras estavam plantando e tal. Teve uma outra também, de uma revista que chamava Sports Illustrated, de Nova York, né? Eles falaram que eles tinham contratado o New York Mets, tinham contratado um lançador capaz de arremessar uma bola 270 km por hora. Puta que pariu. Muito acima da média lá, que era registrada na época, que era em torno de 160 km por hora, né? Aí, em entrevista, o jogador falou que ele havia desenvolvido essa técnica num monastério tibetano. Eles contrataram esse cara lá em Smallville, né? Tem um outro também que é bem bizarro, cara, que é o The Guardian, que é um dos principais jornais ingleses, né? Ele publicou em 77 um suplemento especial de 7 páginas sobre o aniversário de 10 anos de San Xerife, que é uma pequena república no Oceano Índico, formada por várias ilhas no formato de ponto e vírgula. Fizeram vários artigos, né, que descrevia a geografia e a cultura das duas ilhas principais, né? Seria o ponto em cima e a vírgula embaixo. O pessoal acreditou também nisso aí. Mídia é uma das coisas que tem mais mentira que existe, né? Tipo, essas revistas de fofoca, não sei o que. Os caras vivem inventando historinha pra poder vender revista, botar capa. E até matéria policial também tem muito isso também. Às vezes os caras inventam umas histórias mirabolantes do nada. Você vai vendo nem metade daquilo. Mas falando em jornal, né, cara? Aqui no dossiê que o Marcelo me providenciou uma cópia aqui, fala aqui inclusive do Brasil, né? Que no Brasil o 1º de abril começou a ser difundido lá em Minas Gerais através de um periódico, de um jornal chamado A Mentira, que foi lançado a primeira vez em 1º de abril de 1848, com a notícia do falecimento de Dom Pedro. Que ele desmentiu no dia seguinte. E aí ele foi publicado de novo em 49, 14 de setembro de 49. Tava vendo aqui que tem um jornal do México, né, que chama New Mexicans, For Science and Reasons, né, seria Novos Mexicanos da Ciência e da Razão. Eles divulgaram em 98 um artigo que dizia que o estado norte-americano do Alabama havia decidido mudar o valor do PI de 3,14, 15, 9, lá, para o valor bíblico de 3.0. Bíblico. Pior que tem gente que acredita nessa porra, cara. Tem uma outra aqui engraçada também, cara. O National Public Radio dos Estados Unidos anunciou em 92 que o ex-presidente Richard Nixon voltaria a ser candidato à presidência. Seu novo slogan de campanha seria: "Eu não fiz nada de errado e não farei novamente." Botaram até um cara pra imitar ele, a voz dele no rádio. Não, falando em rádio, a maior mentira de todas, né, cara? Foi o Orson Welles lendo a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Guerra dos Mundos, é. Que deixou todo mundo... Acho que a gente já comentou isso em algum outro podcast. Que ele foi ler a obra, né, de ficção, que falava sobre a invasão. Isso é conhecido pra caramba. E o pessoal entrou nessa, né? Começou a acreditar que era aquilo ali mesmo. É, pra você ver como a mídia é fácil, né, cara? Se você tiver um pouco de credibilidade junto às pessoas, né? Um jornal, que seja um artista, qualquer pessoa aí, pode passar uma informação errada, né? E as pessoas acreditarem. Ou mesmo não, né? Às vezes, hoje em dia, com Twitter e blog, a pessoa bota alguma informação do nada e todo mundo já pensa que bota como verdadeiro. Né? Ah, o Danilo Gentili fez isso ontem, cara. Durante o CQC, ele tava postando no Twitter dele se a campanha Amo Muito o Gentili fosse um dos primeiros do Trend Topics, né? Do Twitter. Taz ia sortear ao vivo um gol zero no CQC, cara. Teve gente que acreditou, velho. Xingaram ele depois. Teve, inclusive, a explicação aqui que eu dei, cara. Eu tava lembrando que teve uma vez que eu fiz uma explicação. Teve uma pergunta pro Freud Explica justamente sobre isso, né? Foi pergunta do Flávio, que mandou: de onde surgiu o dia 1º de abril ser o dia da mentira? Quem inventou e por quê? Aí eu botei: no dia 1º de abril de 1938, o filho da puta do Orson Welles pegou a maior mentira que se tem notícia, interpretando o livro Guerra dos Mundos de H.G. Wells numa transmissão da rádio norte-americana, como se os fatos do livro fossem notícias reais. O livro fala da invasão da Terra por marcianos, uma pancada de norte-americanos, caíram nessa, ficaram boladões achando que estava acontecendo de verdade. Desde então, o 1º de abril ficou mundialmente conhecido como o dia da mentira ou o dia dos bobos. Foi também nesse exato dia que nasceu o Coringa, o bobo, o Joker, o palhaço, que choveram chouriços na fazenda do tio Tomás. Falando do dossiê, né, que você falou aí da mentira, né, do Jornal da Minas Gerais, acho interessante que quando ele encerrou suas atividades em 49, ele convocou todos os credores dele para fazer um acerto de contas, pagar todas as suas dívidas, no dia 1º de abril do ano seguinte. E deu um endereço falso, não é possível. E teve otário indo lá comprar. Bom, mas só para esclarecer, essa resposta que eu dei no dia 1º de abril foi de sacanagem mesmo, tá? Porque o dia que aconteceu lá a leitura no rádio foi no dia 30 de outubro de 38, não foi 1º de outubro. De abril, né? Mentiroso, caluniador e mentiroso. Sala de bate-papo. Quem já teve o desprezer de ter todos os tipos de experiências negativas naquela maldita sala de bate-papo? Fala aí. Cara, eu participei muito pouco dessas coisas, velho. Eu tinha meio que receio disso aí. Eu não acreditava muito nesses papos de chat, essas coisas. Eu me mantinha meio longe. É verdade, velho. Cara, você acha? Tá até hoje escondido. Você acha mesmo que não tem como, velho, acreditar naquilo lá. Não, legal que nesses chats de MSN todo mundo é alto, todo mundo é nórdico, todo mundo tem olhos azuis, corpo sarado. Como é que chama aquele filme da Natalie Portman, cara, que tem o... Cisne Negro. Não, é bem antigo, cara, com a Julia Roberts. Ah, não sei qual é o do... É, esse mesmo. Aquele, eu tô tentando lembrar o nome, cara. Eu lembrei, é verdade. Closer. Isso, é o Closer. Então, tem os caras que ficam lá na internet... O cara marca o encontro da mulher com outro cara e fala um monte de absurdo, cara. Então a zona do caralho, né? Começou o fim. É, mas ele se fazia de gostosa 22 anos, né? E o outro acreditava. É, outro filme que tem, que é bastante pertinente aí, que o Marcelo falou há pouco tempo. Qual o nome daquele filme, Marcelo, que você fez a matéria lá, que depois eu vi? Desenvolva aí qual o filme, pra poder saber. Porra! Se eu te falei que eu vi o filme, eu não vejo filme nenhum, porra. Tu não lembra? Catfish, esse daí. Não é bola gata a tradução, tá, pessoal? Que corte de inglês nórdico. Catfish também é sobre isso, né? É a história de um cara que encontra uma mulher via internet, que é uma loira bonita, sensual, modelo e afim. E aí, depois ele começa a descobrir que não é bem isso e vai atrás, né? E aí, o próprio filme também tem toda uma pegadinha também, algumas coisas que, se eu vou falar, vai estragar. O Freud viu, também pode falar se o que é que ele achou, porque eu gostei do filme, mas o Freud já veio com outra opinião também, então... O filme é legal, mas... Não. Filme sobre mentira tem um monte, né? Ah, sim. Vamos ser bem clichê, tem o mentiroso de Carrie, né, cara? E colocaram o de Carrie exatamente como advogado, que é uma raça que não mente, né? Aquela cena da caneta azul foi muito boa, velho. Uma das melhores do filme. Uhum. Ah, logo a primeira cena, quando ele tá na cama com a mulher, que o negócio começa a funcionar, é foda, né, cara? Ele sai falando um monte de merda pra mulher e não pode, já era, meu camarada. Tem também o Big Fish, né? Não sei se vocês assistiram. Pô, esse eu tenho muita vontade de ver, cara, mas não vi ainda não. Muito bom o filme, cara. É do Tim Burton, né? Isso, é. É bem... Assim, no final você não sabe se aquilo era uma mentira ou não, mas, enfim, tem bastante coisa durante o filme que é bem fantasiosa, assim, que... Mas é bem legal o filme. Pensei que o Vini ia dizer que no final ele ficou chorando, feito uma menininha. O ninja silencioso. Porque, cara, eu vi uma sessão uma vez desse filme numa universidade, quando eu fazia jornalismo, o que tinha de mulher chorando, copiosamente. Porque o final do filme é bem... É triste, né? Assim, é triste, não, é. Não, bem triste. E aí chorando e tal, eu digo, não, o Vini vai falar a mesma coisa agora. Mas vai falar que você não sentiu um nozinho na garganta? Não. No filme? O filme é meio pesadão, rapaz. Realmente, assim, você fica meio... que eu não chorei. Olha só, pessoa. Mentira! Mentira! Eu nunca chorei nesse filme e eu nunca vou voltar a chorar na próxima vez que eu assistir ele, cara. Exatamente. Mas é um filme muito bom, recomendo. O pessoal falava, Marcelo, onde você tá indo? Eu tô indo no banheiro, cara. Tô morrendo de vontade de mijar. É um cisco. E você, Marcelo? Um grande filme de mentirosos aí. Bom, um filme que é muito interessante dentro dessa temática da mentira é o Pendam Se For Capaz, né? Que tem o Leonardo DiCaprio. Que ele conta a história exatamente de alguém que tem essa capacidade incrível de enganar as pessoas, usar bem a lábia, mentir pra caramba e bem, né? Convincentemente. Porque mentira é uma coisa que... É uma arte, assim. É uma arte também, você saber mentir. Com certeza. Além dos trejeitos físicos, né, que tem pesquisas aí que falam que quando você mente tem algumas características físicas que denunciam você, tem também a questão de você saber mentir com convicção, né, da pessoa realmente acreditar naquilo que você tá mentindo. E o Prenda-me Se For Capaz, o personagem real, tanto fez isso, o Leonardo DiCaprio também no filme faz muito bem. Agora fala o nome do cara que ele faz o... que interpreta no filme. Ah, eu não sei, eu falo é do Leonardo DiCaprio. Não sei o nome daquele cara, não. Pô, é foda falar o nome daquele cara, velho. A Bagnale, acho que eu acertei, a Bagnale. Franca Bagneio. Uma coisa que me impressiona, cara, é tipo, esses caras que têm essa capacidade, tá ligado? De fazer mentir e ser tão convincente, que é aquele caso de tu tá só tu e uma outra pessoa dentro do elevador, sobe aquele cheiro ruim e a pessoa nega tanto que você começa a achar que você perdeu. É realmente uma arte, né? Você conseguir mentir assim tão descaradamente. Você tem que ser muito frio e muito cara de pau, cara. E você viu que depois ele foi contratado, né, pelo FBI pra caçar os fraudadores, né? Exatamente. Ele teve uma carreira aí de 16 anos, cara, fraudando banco, mentindo cheques lá. Depois os caras contrataram ele, né, pra que eles ajudassem, né, nesse caçar fraudadores. Ah, e a gente tem a nossa versão do Frank Langanava, o brasileiro, né, que é o Marcelo Nascimento. É, Marcelo Nascimento, acho que... Marcelo Nascimento da Rocha. Se passou por filho do dono da Gol, alugava jatinho, foi pro Carnaval de Recife, deu entrevista pra Mauri Júnior, do cara que passou uma boa parte da vida curtindo a vida doidado nas custas dos outros, né, cara? E eu acho assim, eu tirava uma boa, esse cara devia ser preso, cara. Esse cara devia ter um troféu. Agora, cara, você vê, né? O Brasil, até isso, o Brasil importa, né? Mentiroso, né? É, exatamente, a historinha é igualzinha. Não, desculpa. O Brasil é campeão em exportar mentiroso, né? A gente tem produção própria pra mais produção própria disso do que de laranja, cara. É, cara, além de Gerson, né, cara? Puta, Gerson foi foda, né, cara? Gerson se fudeu com aquele comercial. Até hoje ele é lembrado como que leva vantagem em tudo, né? Agora, pô, tentando lembrar de outros filmes aqui, cara. Lembrei num que é muito legal, que é Os Safados, com o Steve Martin e o Michael Caine. É um filme antigo, acho que já da década de 80, eu acho. Mas é muito engraçado também, que os dois são dois pilantras de carteirinha, que já até se conhece de tanto golpe que eles dão em tudo que é lugar, né? E chega uma hora que eles tentam aplicar o golpe no mesmo lugar, né? Aí fica a competição entre os dois e o final é legal pra caramba. O Steve Martin se faz de paraplégico, não é? É. E daí o Michael Caine quer provar que ele não é paraplégico, quer provar não, é tipo na frente da mulher que está tentando dar o golpe, tipo pra desmascarar ele, começa a agir como se ele fosse médico, começa a dar com aqueles negócios de lareira, sabe, na perna. E ele pega e fala assim, ó, sente isso e dá pá, segura aquela lágrima, não. Não, e essa cena que tu falou agora, que é foda mesmo, me lembrou de um outro filme também, né, cara? Quem Vai Ficar com Mary, né? Que todo mundo que era apaixonado pela Mary lá, que era Cameron Diaz, inventava um monte de histórias, né, pra poder convencer ela, né? Um cara fingia que também que era deficiente, que era um figurão, era um fudido entregador de pizza. Você vê como isso aí é do ser humano, né, velho? Não tem como, né? Quem fala que nunca mentiu, tá mentindo. Qual era o nome do cara que fazia o ator que fazia o detetive, cara? Matt Dillon. Não, é o... Não, o Matt Dillon, né? É, Matt Dillon. Não, o Matt Dillon é foda, né, cara? Ele é um filho da puta, né, cara? Que não tem menor noção de porra nenhuma. E ele tenta se passar por um cara legal pra caramba, que gosta de deficiência, só fala merda, né, cara? Eu adoro os retardados. Eu às vezes eu coloco eles com uma coleira assim, preso no varal, pra eles poderem se movimentar à vontade. O cara não sabe nem mentir, porque ele é um filho da puta, e ele tenta convencer que é humanitário pra caralho isso. Atualmente tem esse Esposa de Mentirinha, mas eu não assisti, cara, então não tem como falar sobre ele. Ó, tem True Lies do Schwarzenegger, né? É, tem Rede de Mentiras com o Leonardo DiCaprio também. E na televisão, cara? Na televisão a gente não pode esquecer do grande ícone, né? O Jaca Paladino da TV Colosso. Nossa, com suas histórias da Nova Zelândia. Opa! Você vai falar alto que ele mente, porque senão ele vai invadir o podcast aqui com o machado na mão. Aquele programa era foda, bicho. Cara, não, na boa, a gente vai ter que fazer um podcast sobre programas infantis, cara. Porque, tipo, foi o único programa infantil muito bom na televisão. Vai ser um podcast só da TV Colosso, então. Alguém aí assiste as... série Light to Me ou não? Não, eu tô esperando a Globo começar a passar, né? Que ela disse que vai passar agora. Essa série é bem interessante, cara. Fala, quer dizer, o primeiro capítulo é até legal, depois no segundo eles vão forçando muito a barra no estilo CSI, assim, tudo é muito resolvido rápido. O Tim Roth lá, que faz o Dr. Carl Lightman, né, o personagem principal lá, ele detecta fraude, assim, muito rápido, cara. O cara fala, puto, o cara tá mentindo porque ele levantou a sobrancelha esquerda do jeito que ele vai observando, né, a linguagem corporal das pessoas e vai falando que por que a pessoa tá mentindo, se ela tá em dúvida, se a pessoa olha pra baixo. É legal porque aí você pega os maneirismos da mentira, né? Aí... Ah, mas começa aquele papinho, deve começar aquele papinho bem exagerado, né, cara? Tipo, qualquer coisa. Demais, cara. Cara, e teve um episódio lá que ele errou. Ele achou que o cara tava mentindo, mas na verdade a pessoa tava. Tinha esquecido o que tinha acontecido, então pediram pra ela falar aquilo. Na verdade, ela tava mentindo, mas não da maneira com que ele tinha falado 10 minutos, assim. Ah, não, ela tá mentindo por causa disso, disso, disso. Mas depois ele não acertou essa, assim. Esse negócio do seriado é modinho, assim, você é super exagerado, né? Tem o The Mentalist, que o cara também, ele percebe as coisas tudo só na observação e é muito exagerado, assim, muito... Não tem como, eu não sei, não consigo acreditar que existe uma pessoa que tem essa capacidade tão grande de observar. É uma mentirada. É interessante os episódios, assim. É legal por causa disso, assim. É que enche um pouco o saco, porque ele fica, sei lá, 10, 15 minutos falando por que o cara tá mentindo. Pelo menos a primeira temporada, né? Eu confesso que eu não assisti a segunda temporada ainda. Entre aspas, é didático demais, vamos dizer assim. Isso, é. Chega a ficar maçante por ser tão didático, assim. É, ele tem que mostrar que ele manja mesmo, entendeu? Da psicologia da coisa e tal. Aí nos últimos episódios da primeira temporada vai, isso aí vai diminuindo. É porque acabou o repertório de explicações. Chega uma hora que ele tá mentindo. Aí o policial do lado levantou a sobrancelha, olhou pro lado, deu 3 vezes com qualquer direito no chão. Falando em mentiroso de seriado, a gente tem que prestigiar o nacional aí, né, cara? Tem o Agostinho da Grande Família, né? Que é o maior 7-1 que eu já vi, né, cara? Esse é. Ficou Caco Antibes? Também é. Cara, legal é isso, cara. Quando o mentiroso ele é levado ao extremo, assim, o cara vira um filho da puta escroto, cara. É isso que é. Assim que eu gosto de mentiroso em seriado e filme. Falando em filme, cara, não é filme só mentira. Sabe aquele Navio Fantasma? Filme ruim que saiu um tempo atrás, né? É ruim aquele filme. E eu vejo se chega a bosta no cinema. Aí assisti no cinema, e dali fantasma, e por vivo, e o caralho é 4, e quando acaba o filme, o cara tá sentado na fileira de trás, levanta indignado e fala, eita mentirada. Mas que eu virei pra ele e falei, não, tu não tá ligado, é fatos reais, cara, vai passar no Super Cine. Cara, meu pai, que era muito engraçado ver televisão com meu pai, cara, porque todo filme que passava, ele ficava só tecendo os comentários dele, falando assim, não, porque é muito surreal isso aí demais, como é que isso daí pode acontecer? Olha lá o que o cara fez, não acredito, vocês ficam vendo essas coisas, eu não acredito, porra, pai, cala a boca, a gente vê o filme. É também foda, né, o cara ia assistir um filme de ficção desse e ia achar mentiroso demais, é complicado. É nem ficção, né? Fantasia total, né? Não, eu não sei qual desses Star Wars novo, eu sei que o Anakin pula do negócio alto lá, dá 3 mortal no ar, cai certinho em cima do monstro que ele vai cavalgar, e a pessoa que tá do lado pega e fala, nossa, que mentirada, ele conseguiu cair bem em cima do bicho. Eu virei, porra, o cara mexe objetos com o pensamento, o cara tem uma espada de laser, o cara vive no espaço, o cara tem uma nave que faz barulho no espaço sideral, e tu tá admirado que ele caiu em cima do bicho. Todo o resto era verdade, né? Todo o resto normal. Não, todo o resto é tranquilo, super real. Mentiroso, caluniador! Caluniador e mentiroso! Cara, na vida real é que tem os mentirosos piores de tudo, né, cara? Então vamos falar um pouco dos pilantras aí mais famosos de tudo. Começar pelo Milli Vanilli. Quem lembra dessa bomba, cara? Girl, you know it's 'cause you know it's true. Ooh. Opa! Cara, era uma merda. Eu já não gostava da... Sem sacanagem, eu já não gostava da música. Depois descobriram que os caras ganharam o Grammy, o caralho. E descobriram que era tudo playback. Puta merda, hein? Esses dias eu tava assistindo Todo Mundo Odeia o Chris. Eu lembrei dos caras, porque ele... Né, lógico, ele cita os caras no durante um episódio lá. Que ele acha que ele tá contando uma mentira pra mãe dele. Do lance que era... Acho que roubaram a bicicleta dele, uma coisa assim. Ou pegaram a bicicleta dele emprestada e foram dar um rolê. E aí ele contou uma mentira pra mãe dele, e a mãe dele fez uns agrados pra ele e tal. E aí ele comenta, né? Falou, pô, tô me sentindo que nem o Milli Vanilli. Não, tô me sentindo que nem dois neguinhos quando receberam o Grammy. cara. Milho Vanille foi foda, cara. Aquilo ali foi a maior desmoralização do mundo pro Grêmio, né, cara? Depois eles tentaram voltar, né, a cantar. E eles conseguiram ser pior, porque era muito ruim, cara, Milho Vanille. Aí quando eles foram cantar eles, era pior ainda. Não tinha salvação aquela época. Pode crer. Ah, e chegaram a lançar o pessoal que cantava de verdade também, né, como The Real Milho Vanille, né. Mas aí não tem jeito, cara. A cagada já tava feita e não fez mais sucesso nenhum. Nenhum dos desenvolvidos com a tramóia conseguiu se dar bem, isso aí. O da dupla Milho Vanille lá, um dos caras lá, o Rob, ele se matou depois por causa disso aí. Não, peraí, como Rob? A dupla não era Milho e Vanille? É, não, mas o nome deles era um outro, né? Não, era, eu tô olhando aqui, era Fab Morvan e Rob Pilatos. Pilatos. Ó, você perguntou quem que foi o produtor deles, é Frank Farian. Você conhece? Fake Farian. É, Fake Farian. Mudou o nome depois. Falaram que ele não faria, ele foi lá e fez. A gente vai ter que criar um selinho Z, piada Z. É, eu ia falar isso agora. Tá todo mundo fazendo piadinha do Z. Cara, eu voto por cada vez que alguém falar uma piada dessa que fode com a cabeça de todo mundo, botar o Tic Plain Plain lá do... Mas então, outros grandes mentirosos aí, quem tem outro aí pra lembrar? Teve aquela menina lá, brasileira lá, que ela se molestou lá com a navalha lá pra fingir ataque, né? Aí foi em... Peraí, ela se molestou com a navalha? É, se cortou inteira. Ai, que susto. É, mas isso é molestar, né, cara? Ela se cortou inteira lá e ela era advogada, hein? Quer dizer, tava na área dela mentir, né? Sempre, né? Falou que foram os skinheads que atacaram ela, não sei o que lá. Ela vivia em Zurique na época, né? Que aconteceu isso aí. E aí ela se cortou inteira, cortou a perna e tal. Acho que ela fez umas suásticas na perna, escreveu o nome de uma gangue que era de skinhead lá de Zurique. Aí acusou os caras e tal. Aí deu mó bafafá na época lá e acabaram descobrindo que ela era louca mesmo. Ah, saiu no Fantástico e tudo, né? É, isso aí eu vi no jornal, cara. Eu não vejo Fantástico. Bom, falando em Navarra, tem o Rojas, né? O goleiro do Chile que teve o clássico episódio da fogueteira, que a mulher soltou um fogo de artifício, caiu no campo. É. A mulher saiu até na Playboy depois, cara. Puta que pariu, é foda, né, cara? Essa subcelebridade brasileira, isso foi muito antes de Big Brother, hein? Já tinha essa indústria da subcelebridade. A mulher soltou um fogo de artifício, o negócio caiu perto do gol do adversário, era Brasil e Chile, o Rojas se cortou com uma navalha na testa lá, perto do olho, sei lá o que, começou a sangrar pra caralho, e aí simulou que tinha sido atingido pelo fogo de artifício, né, cara? Foi uma mentirada brava, né, cara? No futebol, o Roberto Carlos também é outro, né? Naquela Copa que ele simulou bizarramente lá, a agressão. Ah, tem gifs, cara, de futebol muito engraçados, né? Do nego chegar perto e o cara cair no chão sem o cara relar nele. Teve um que eu vi esses dias que o cara pegou a mão do cara e bateu na cara dele pra simular... Ah, eu vi esse vídeo, cara. Esse dia é muito bom. Onde chega a mentira do cara, né, velho? Essa história da fogueteira, tu sabe que vai virar filme, né? No Boleiro Os Dois, que o Silvio Luiz tá fazendo. Pô, cara, ainda tá fazendo? Eu já tinha ouvido falar desse filme, tem um pão ainda. Eu não consegui ver nenhum ainda. Mas dizem que é muito bom. Tá, a Malu Mader vai fazer a fogueteira. Caralho. Melhoraram bem a fogueteira, hein? Eu tô vendo um aqui daquele link que você mandou lá. Eu até cheguei a assistir essa entrevista do cara quando ele foi no Jô Soares, um tal de Omar Khayyam. Ah, Khayyam, eu lembro disso. Que ele veio com um papo lá. O cara tinha falava, né, que tinha 90 anos e tinha 107 títulos de doutor. Aí ele foi pra tudo quanto era lugar, ele falou que falava 33 idiomas, 72 dialetos e tal. Teve 3 indicações ao Prêmio Nobel. E aí ele foi entrevistado no programa do Jô, 2 blocos inteiros, cara. Eu lembro disso aí. E depois ele foi desmascarado, né? O cara tinha 62 anos, não era doutor em pizza nenhuma. Era puto do picareta. E fazia palestras, né, cara? E estelionatário, né? Ele era procurado pela polícia. Caralho, é 4. Agora, foca desse imbecil, né? Ele é procurado pela polícia, você vai ter entrevista no jogo. Mas eu acho que tem gente que tem... Isso é patologia, velho. Deve ter alguma doença com... Eu não sei se tem nome isso aí. Mas tem gente que tem prazer em mentir, né, cara? Chama Pinel, isso. É o nome científico. Não, mas tem um baseado nisso aí. Vocês viram aquele filme do Barão de Munchausen? É um filme antigo do... Não, não, isso aí não. Pelo pessoal do... Se eu não me engano, foi o Terry Gilliam, do Terry Gilliam esse filme. Ah, eu vi. É, na verdade o Barão de Munchausen era um militar alemão. Ele contava histórias absurdas, né? O filme se baseia nessas histórias, né? Cria toda uma ficção em cima dessas histórias. Ele contava Sim. que tinha viajado na bala do canhão, que ele tinha virado um lobo do avesso, conseguiu sair do pântano puxando os próprios cabelos e tal. Inventava um monte de lorotas, né, quando voltava das campanhas dele. E acabou dando nome a um desvio psiquiátrico, que se chama Síndrome de Munchausen, que o paciente inventa problemas pra chamar atenção. Ó, só pro pessoal depois não ficar de mimimi nos comentários, falar que a gente é tudo jegue aqui, é tudo burro. Essa doença, essa patologia da mentira aí, se chama mitomania. Ou mentira obsessivo compulsiva. É uma tendência patológica mais ou menos voluntária e consciente para mentira. Ah, cara, essa coisa de mentir para chamar atenção, né? É, lembra aquela história de uma espanhola que era sobrevivente do 11 de setembro. Sim. Nos Estados Unidos ela dizia que tinha sobrevivido, que estava no 78º andar da torre, conseguiu sair com a ajuda de um bombeiro e tarará, e aí foi para televisão, fez sucesso, todo mundo chorando com ela participou de grupo de sobreviventes. Aí uhum. depois descobriu que ela nem na lista de sobreviventes estava, que ela nem nos Estados Unidos estava na Europa na época, e que nem o nome que ela dizia, que era Tanya Heads, era o nome real dela, o nome dela era Alicia Esteves. Olha só. Mas então, eu acho que a pessoa muito sozinha, não é possível, cara, que atenção, daí não sei se ela é mitomaníaca, mas pessoa que tá querendo chamar atenção de alguma maneira, né? Ela queria estar onde nenhuma Alicia jamais esteve. Ah, merda. Pão, pão, tique, pão, pão. Essa é foda. Pois é, a gente tá falando de mentira no geral, assim, né? Do ato de mentir e da... Mas tá misturando realmente várias coisas aí nesse balai, né, cara? Tem o cara que mente conscientemente, que tá realmente... Que é uma fraude, que quer se dar bem com isso. Tem a pessoa que mente com patologia. E tem o cara que inventa mentira e depois começa a acreditar na própria mentira e já não sabe mais o que é mentira e o que é verdade, né? Porque tem isso, né? O cara começa a mentir aqui, aí vai criando outra mentira pra justificar aquela, quando vê o cara já tá sem saída e não sabe mais nem qual foi a primeira, né? Tem muita gente que vive disso, né? Tem uma raça que eu conheço gente mentirosa, rapaz. Não, tá cheio, cara. Tem nego que trampa comigo lá, lógico que não vou falar nome, né? Mas toda semana tem uma coisa pra contar, velho. Eu acho que a pessoa, no caso dessa pessoa, assim, eu acho que ela fica pensando uma semana antes de contar isso, sabe? Porque é uma coisa, assim, muito bem detalhada, velho. Ah, cara, mas, pô, acho que todo mundo conhece algum desses mentirosos que o cara mente que nem sente, né? Todo mundo conhece ou já teve algum amigo assim, né? Que toda história que você... fala, qualquer assunto que tu puxa, o cara aparece com uma mentira, uma história que supera qualquer outra, né, cara? Sabe o que é gostoso, cara? Quando esse mentiroso era desmascarado na frente de todo mundo, assim. Tinha um cara aqui, conhecido nosso, não vou chamar aquilo de meu amigo, mas conhecido nosso, que, tipo assim, você fala que, sei lá, você comprou um Gol, ele disse que tá vendo pra comprar uma Ferrari. Você disse que conseguiu fazer o financiamento de uma casa, ele disse que acabou de comprar uma cobertura na Barra da Lagoa. Aí, não sei por que Cargas d'Água estavam falando sobre skate, ele chegou falando: vocês viram aquele campeonato de skate que teve em Florianópolis? Eu fui e ganhei em primeiro lugar, e não sei o que e tal. Foi falando desse campeonato e contando o cara da manobra que ele fez, como é que ele ganhou e tal. E isso, a gente conversando, chega um quarto amigo, assim, no caso, dá cumprimento todo mundo, dá dois tapas nas costas dele e fala: ô bicho, mas tu não ia no campeonato, por que tu não apareceu lá? Quebrou legal, né, cara? Aquele olhar que se perde, né? Aquela voz que não sai. Mas eu tava falando de outro campeonato. Tem um lá que é muito mentiroso, cara, mas todo mundo sabe que ele tá falando mentira. Então a gente, tipo, fica com dó dele. Deixa ele falar, né? Não, beleza, legal o que você faz, tal, não sei o quê. Tudo sabe. Isso que é foda, o cara sabe de tudo, faz tudo. Mas o pior de tudo é que às vezes o cara é carismático, bicho. E, por exemplo, eu tenho um colega do trabalho lá. Tem leitor do Arema aí, leitor, ó. Tô igual o Rafael. Tem um ouvinte do Arema. Saraiva aí que vai saber de que eu tô falando. O cara mente que nem sente, assim, mas não mente por mal, cara. É, não é nem pra contar vantagem. O cara sempre tem uma história sobre alguma coisa, cara. E são sempre histórias absurdas, assim. Não tem maldade nenhuma na parada. Tu não sabe qual é a do cara. O cara sempre tem que contar uma mentira, bicho. É maior do que ele, eu acho. É, mitômano, né? Deve ser, sei lá. Se a gente for falar, setorizar cada tipo de mentira, a gente passa a noite inteira aqui. Mas também tem aquele cara que mente de sacanagem. Eu tenho um grande amigo meu que ele tem essa mania de mentir, só que não é de mentir. Tipo, não acreditando na mentira, mentindo suado com a cara dos outros. Teve uma certa, não sei se vocês sabem, graças a esse meu amigo, eu sou um ex-Big Brother conhecido, né, em Santa Catarina. Nós estávamos numa praia aqui, durante o carnaval, numa praia perto, próximo a Floripa. Aconteceu que a casa que a gente alugou tinha um terreno muito grande na frente. E a gente, vendo a possibilidade de ganho, botou uma plaquinha que, tipo, permitiu o pessoal estacionar ali a R$10. Então, a galera foi estacionando ali, a gente ganhando uma graninha e tal. Só que, tipo, na nossa casa tinha sempre gente, tinha sempre festa. Então, quem estacionava ali acabava ficando ali. Nem ia pras festas, ou ia pros barzinhos e acabava voltando pra ali. E depois de alguns dias, o pessoal que estacionou, tipo, na quinta, voltou na sexta, voltou no sábado e voltou no domingo. Num dos dias do domingo, tinha uma galera ao nosso redor, de amigo, de pessoal que já tava estacionando ali há dias, e tinha três caras de Porto Alegre que começaram a conversar com a gente, tá, ligando o sotaque do Rafael. Bah, olha só, mas nós três aqui, a gente é assim, ó, eu sou advogado, o Fabrício ali é médico e o outro ali é motorista, vocês fazem o que da vida? Aí o Weston, eu tenho uma loja de informática, o Emerson ali, ele tem uma loja de peça de carro, a Leca é psicóloga, o Ismael é arquiteto e o Moura é ex-Big Brother. Logo quem que ele escolheu pra ser o ex-Big Brother, né, cara? Mas é a mentira mais fácil de colar, né, cara? Porque, porra, quem lembra? É, ninguém lembra, né? Tira da puta que passaram com o ex-Big Brother, cara. Todos os olhares voltaram pra mim, né? Aí eu virei pro Edson e falei, pô, não viaja, cara. Quem é que vai lembrar do segundo eliminado do segundo Big Brother? É teu amigo só que é um filho da puta, né? Tudo contribuiu em nada. Aí eles viram, tá, mas quem é que ganhou aquele Big Brother, então? Aí eu tive aquela sacada, o cowboy, porque sempre tem um cowboy. Eles, ah, que legal e tal. Mas eu pensei que eles estavam de sacanagem também. A hora que eu entrei na casa e que eu tava saindo com uma cerveja, tava os três atrás de mim. Tá, mas como é que é lá, caso, Bial, tal, tu conheceu eles? Bah, que tri, não sei o quê. Aí o para do meu lado e fala, oh, não só conheceu o Bial, como pegou Débora Seco. Pô, Edson, não viaja, cara. A gente só saiu junto aí. Propaganda mentirosa aí, essas revistas de fofoca. É tudo calúnia, né? Delicou isso, cara. Tipo, a gente saiu com eles, assim, junto, né? A turma toda foi pro Vale High, que é uma balada lá de Garopaba. Pra toda menina que eles paravam, eles falavam, ah, que humor, esse Big Brother, tu não conhece? É, rapaz, eu sabia que o Moro era famoso, mas não sabia que era tão famoso assim. Cara, é um ex-Big Brother. Mas não foi só essa. Não feliz em ser ex-Big Brother, eu também já fui baixista da banda Mascar. Puta que pariu. Boa. Tem um festival aqui em Floripa, Planeta Atlântida, show de bola. Florianópolis, tá? E fomos aí, um grupo de amigos também, conheço meu amigo, o Edson. Fomos pra Florianópolis. E entramos no mercado qualquer pra comprar comida, bebida e tal, fazer esquenta. Tinha uma menina ali, sabe, fazendo aquelas degustações de bebida e tal, que fica servindo pra pessoal. Ela servindo pra gente, a gente começou a tomar. Ela perguntando, puxando assunto assim, vocês vieram pro Planeta Atlântida? Viemos, a gente vai tocar no planeta. Aí ela vira pra ele, vocês vão tocar no planeta? É, gente, a banda Mascavo, porque assim, a banda Mascavo é tipo ex-Big Brother. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe exatamente quem é. Ele sai apresentando, disse que é um vocalista, baixista, baterista e tal. Aí a menina, não, eu não acredito e tal, então canta uma música. E a gente começou a cantar no meio do mercado. Um anjo do céu que trouxe pra mim. E foi reunindo gente ao redor, e foi reunindo gente ao redor. Cara, vai parecer mentira isso. A gente saiu dando autógrafo de dentro do mercado, cara. Ainda bem e que vocês caralho, não falaram que era da tribo de Jah, né? É, e o caralho que a gente assinava o nome dos caras. A gente assinava, né? Moura, um grande abraço da banda Mascara. Eu não digo que é questão de mentira, eu sempre menti com convicção. Tem que acreditar naquilo que tá falando, né? Só pra complementar que você tinha falado sobre Big Brother e sobre mentir num festival e tal. Quando teve junto a tribo aqui em Campinas, eu fui, porque assim, eu tenho um primo que trabalha na MTV, né? E ele dava sempre camisa da MTV, logo no início da MTV, né? Então a gente tinha umas camisas da MTV que tava escrito produção atrás. E eu vivia com essa camisa pra cima e pra baixo em show de rock, cara, porque eu já entrei várias vezes em show de graça por causa disso, né? Não, a gente tá aqui da MTV e tal, a gente tá pra cobrir aí, levava umas máquinas e tal, e entrava em camarim, já entrei em camarim dos Raimundos, tal, pra falar com os caras, né, nessas mentiras, né? E quando eu tava no Junta Tribo lá, eu falava pras meninas que estavam lá, tal, que eu era da produção da MTV e tal, não sei o quê. Aí teve um cara que tava com uma menina, eu tava conversando com duas meninas e tinha um cara junto, né? Que era da turma delas. E aí ele falou assim, você é da MTV mesmo? Eu falei, sou. Falei, ah, o Fábio Massaia tá ali, ó. Vai lá falar com ele, vamos lá falar com ele. Vamos ver se é da MTV mesmo. Aí eu peguei, tipo, puta, cara, esse dia eu falei, pô, tô fudido, vou ser desmascarado, né, velho? Já era. Aí eu peguei e já cheguei todo como se eu conhecesse muito o cara, mas acreditando assim que eu conhecia. Fala, Fabião, fala, pastor, beleza? Cara, oh, e aí, tal, tá, não sei o que lá. Falei, e aí, você viu o Betinho por aí, né? Que é meu primo, né? Pô, o Betinho não veio, cara. Porra, é verdade, né? O cara não veio junto com a gente na van, tal, não sei o que. Vocês vieram em van separada, né? O cara, é, nós viemos numa van aí, separada, tal, não sei o que lá. E fiquei trocando ideia com ele lá. E os caras... Até eles caíram, anjo. Falei, então beleza, eu vou ali no palco ali pra ver se os caras estão precisando de alguma coisa ali, já volto aí. Aí acho que ele ficou olhando com minha cara assim, puta que pariu, quem que é esse cara, velho? Eu não conheço ele de lá. E só no caô. Só no caô, velho. O que eu ia comentar do BBB foi aquele. Agora nesse Big Brother, né? No 11, teve uma coisa assim parecida, cara. Que o Daniel foi confundido com o cara do Bobagento, né? Não sei se vocês viram isso aí. Ah, eu vi, cara. Eu vi. Então, cara que é, o cara que... lembra, né? O cara lembra um pouco, fiz o Mi e tal. Uma foto do cara lá. E aí ficou uma polêmica do caramba lá. Isso. E foi criado por ele mesmo, entendeu? Ele achou que era a cara dele, né? Do Daniel, ele tava num bar bebendo lá, tava com a cara meio torta, tava falando, ah, vou mandar isso aqui pro Bobagento, falou, ó, eu tô no Big Brother, tal, não sei o que, bombou pra caramba a internet, cara, todos os blogs e sites e jornais e tal, anunciaram, né, que ele era que ele era um blogueiro, né? Isso, quer dizer, e começou com trollagem, né, do cara, ele foi até o final, né? Ah, mas é foda, é que nem o negócio 12 de setembro aí, né, cara, a gente chegou a falar do 11 de setembro, eu ia falar na hora, a foto daquele cara lá na Torre Gêmea, lá, que aí depois virou meme e os caras pegaram a foto dele e botaram em tudo que era lugar, lembra dessa porra? Sim, sim. Tinha uma foto do cara que tiraram a foto dele, entre aspas, né? Com um ele virou tipo um... Com o avião vindo em direção à torre, né? É, o avião vindo em direção à torre e o cara tirou a foto dele. Tudo mentira, cara. Montagem muito bem feita, diga de passagem. Né? Eu que mexo com Photoshop, essas coisas, eu não consegui pegar com essa montagem, não. Não teve um lance também, eu não sei se foi um jornal que veiculou a queda daquele avião daquele avião francês que caiu lá, passado, né? Passado, sei lá, morreu uma caralhada de gente. E eles botaram no jornal como se tivesse sido imagens inéditas de dentro do avião, de uma câmera que foi encontrada. E era a cena do Lost, quando arrebenta o avião no primeiro episódio. Cara, saiu em jornal, saiu em revista, saiu. Porra, que sacanagem. Pulsa do Jack. Ah, mas a internet tá lotada de história, né, cara? Mentirosa lá. Tem aquela do ursinho lá do vírus, né? Do ursinho, todo mundo apagava lá o aplicativo. E aí depois acho que dava algum problema lá no em algum arquivo do que era dentro do Windows. Falam, né? Não sei se é verdade, né? Dizem que Coca-Cola com limão dá um problema no estômago, no fígado. E depois falam que é mentira. Ah, cara, os caras proliferam tudo que é tipo de história à velocidade da luz, né, cara? Tipo um e-mail, com blog, com. O cara dispara e pronto, vira aquelas correntes malditas, né? Eu já fico de cara que uma pessoa passa a corrente, porque ela acredita que aquilo vai acontecer de verdade, né? Era uma imagem, assim, de uma ponte, sabe? Sei lá, mais uma ponte, assim, uma foto. Aí, assim, embaixo, assim, esse e-mail, não sei o quê, blá, blá, blá, pensa da pessoa amada, eu lembro daquela bosta. Mande esse e-mail para 20 pessoas e a pessoa amada aparecerá sentada na ponte. Eu pensei, se a pessoa amada aparecer sentada na ponte, eu saio correndo da frente deles com o computador agora. Mas tu mandou para as 20 pessoas? É, vai brincando. Não, vai brincando, o Homem-Aranha fez isso, você viu o que aconteceu com a Gwen, né, cara? Cara, agora, as mentiras mais famosas da televisão, que todo mundo gosta, são as pegadinhas do balão. Pedro e do Ivo Holanda e todo mundo se diverte com essa porra, né, cara? Tem umas que não tem como não rir, né, cara? Um papapá, dois papapá. Eu sei que dessas pegadinhas tem, além das pegadinhas normais que eles fazem de rua, é feito muitas pegadinhas por telefone, né? Que o pessoal liga pra casa das pessoas pra passar trote. Teve mesmo um programa mesmo pra tentar enganar as outras pessoas. Isso aí é uma puta de uma tentativa de mentira, né? Até pra gente mesmo que tá assistindo, que aquilo aí não, com certeza não é de verdade. Pô, aliás, trote é uma coisa divertida, né? É, puta, tu falou uma boa agora, Marcelo. Trote é foda, cara. Quem não passou um trote quando era moleque, cara? Quando era moleque? Não, porque hoje em dia tem bina na porra do negócio todo, né, cara? Então o pessoal deve ser bem aí. Hoje em dia, pessoalmente, na internet mesmo, porque já é mais fácil, né? Só escrever, cara, né? Teve uma senhora, que eu espero que ela não seja ouvinte do Arevo, que eu duvido, mas uma senhora que a gente deve ter infernizado. Quando a gente tinha uns 13 anos, mais ou menos, a mulher morava em uma cidade do interior e nós chutamos um número qualquer para o código da cidade. E a hora que essa mulher atendeu, eu do outro lado falei... A mulher falou, né? Alô, eu. Não fale alô, fale alô. Louro Cubaca. Não, aqui é da sei lá, da Rádio Difusora, e nós estamos fazendo uma promoção das lojas Urucubaca, a melhor loja de imóveis da Serra Catarinense, e nós estamos sorteando um jogo de sofá, um jogo de cozinha e mais um carro 0 km para quem atender o telefone e falar, alô, Urucubaca. E a senhora acabou de perder o carro e a mulher se desesperou, ai meu filho, não, e a gente, não, mas não se preocupe, nós voltaremos a ligar, fique ligada. A gente passou um ano ligando para essa mulher praticamente todo dia, ela não falou alô, Urucubaca uma vez. Ah, cara, eu lembro do que eu passei quando era moleque. Porra, teve uma época, né, que a gente ficava com essa porra. Foi sempre umas fases, né? Mas teve um que eu lembro que foi muito foda, cara. A gente ligava pra casa de festas, né? E falava que era organizador de eventos, que tinha uma festa pra... que tava fazendo a cotação numa festa, isso aqui, mas que era muito importante e que era um assunto sério, que eu pedia que a pessoa não desligasse porque as pessoas levavam na brincadeira, mas era um assunto sério. É porque a gente está organizando uma grande festa que vai ter presença de celebridades, o Elimar Santos vai estar presente, não sei o quê. Só que é uma festa do Cabide e a equipe da casa de festa tem que estar vestido a caráter. E o pessoal levava na sacanagem, alguns levavam na sacanagem, todos ligavam um puto e tal, mas cara, a gente se divertiu com esse trote aí. Teve várias ligações hilárias que a gente fez com essa porra. Sabe o que é o melhor dessa história? Saber que a juventude do Freud faz tanto tempo que o ápice da celebridade era o Elimar Santos. Não, nem era, cara, mas era tipo assim, não era não, mas é. Eu não lembro porque a gente escolheu ele, é tipo assim, um nome que era conhecido, mas que não tava no auge, assim, da mídia, né, e tal. Então era um nome que tu podia chutar qualquer nome e escolher um esse, sacanagem. O pior ainda, então quer dizer que a tua adolescência, o Elimar Santos já tava na decadência. É pior que é verdade, tá tu vendo. Não, mas aí tá a tática de tudo, né? Que nem a gente vê naqueles tais impostor lá do Pânico, por exemplo, ou iguais. Você sempre pega uma coisa, uma pessoa que não tá no auge, mas também não tá. As pessoas vão se lembrar dele, ou que ninguém sabe, todo mundo, como a banda Mascavo, né? Que todo mundo sabe que conhece, mas ninguém sabe quem é. Sempre consegue passar pelos cantos desse jeito. Eu vou me passar por um dos irmãos Baldwin, então. Teve outra de trote também. A gente ligou pra um cara qualquer também, pegamos na lista. E a hora que ele atendeu, né, alô, aqui é da Rádio Difusora, nós estamos fazendo uma incrível promoção de um carro 0 km na inauguração do novo Shopping Atlântico de Balneário Camboriú. Você gostaria de participar? Ele, claro, você está no ar agora, meu filho. A prova é muito simples. Aí ele, não, o que eu tenho que fazer? Fale inconstitucionalismamente. Eu quero inconstitucionalismamente. Eu disse, não, mas de trás pra frente na língua do P. Que sacanagem. Dava pra escutar o cérebro dele derretendo no telefone, né? Pegou, petinho, eu não consigo. Mas tá aí uma boa prova aí. Essa sugestão aí, que realmente, o cara que fizer isso merece um bom prêmio, cara. Na lata, sim, na lata o cara recebeu a tarefa desse fazer, porra. Fica aí o desafio aí pros ouvintes. Mandei um áudio de vocês falando e não vou ganhar porra nenhuma, lamento. Como não? Nós somos ricos, vamos dar muitos prêmios pra eles esse ano. Ah, você é rica? Eu sou rica! Pode botar o Zomica já. Ô, cara, é engraçado que hoje em dia quem liga oferecendo esse tipo de negócio sempre é bandido, né? Hoje em dia é só bandido que liga. Pô, fazendo isso. É verdade. É uma triste realidade, né? Hoje em dia os trotes são tudo pra fuder com a vida da gente. Que saudade daquele trote de criança, aquele trote de moleque, né? Aquele trote de raiz. Trote de várzea. Você viu aquele trote lá do sequestro lá, que a menina enganou os caras que estavam passando trote ou não? Não, não sou desse não. Também não. Ela reverteu um sequestro. Relâmpago, é. Você recebeu o link aí? Dá pra você ver ou não? Pera aí. É que pra falar é... A mulher, ela começa a chorar muito no telefone, cara. Mas dá... Assiste que é melhor, cara, do que o contante. Tô vendo aqui. É engraçado que o sequestrador fala pra ela: não, peraí, não, não, não chora, vamos conversar. Grito do Tarzan. Sacaneou com o cara, bonito. E o cara ligou de novo. Legal, o cara falou assim: vamos negociar, você tem baixo de 15 mil, 10 mil? Eu tô nessa parte agora aí. Você é muito legal de estar negociando comigo. Muita bondade da sua parte. Eu não quero ser nervoso. É legal ela falando: não, pode matar minha filha, eu nunca tive uma boa relação com ela, velho. Vamos matar, velho. Cara, o cara insiste, é muito escroto, cara. Se minha filha mandou arrumar esse dinheiro, ela não tem escrúpulo. Cara, muito bom esse aí, cara. Pô, esse trote, né, cara? Quanto você tem no banco? Ah, só tenho 20 reais. 20 reais? Pode matar, pode matar. Matar que ela não tem escrúpulo, ela não tem escrúpulo. Ele defende, a filha. É, ele defende. Ele fica: como assim? Não, é incrível que o cara ainda acredita, o cara liga de novo. Mentiroso, caluniador! Caluniador e mentiroso! Bom, e tem as mentiras que acabam virando verdade, né? O Vini passou pra gente aqui o link que a gente vai botar aí nos comentários. E Vini, destaca uma dessas aí pra gente. É, tem uma interessante aqui que o Walter Disney, o mais conhecido como Walt Disney, ele não sabia desenhar. Falava que ele não sabia desenhar, né? E nunca desenhou nenhum desses... Dos personagens dele, né? Os famosos personagens dele da Disney. Durante muitos anos foi dito que o Mickey Mouse tinha sido criado por ele, né? Mas atualmente ficou sabendo que foi uma obra exclusiva de um desenhista chamado Ubi Wickers, que deixou a Disney compartilhar a autoria pra lhe devolver o favor. E tem uma do Walter Disney também que eu lembrei agora, falando que ele tava congelado criogenicamente, né? Isso é mentira também, não é verdade. Será? Destaca uma aí, Moura. Sherlock Holmes, nos livros, nunca disse a frase "elementar, meu caro Watson". É, nos livros do Conan Doyle, né? Eles só fizeram isso pros filmes. E daí ficou conhecido como a frase mais conhecida do Sherlock Holmes. Eu tenho sonho, na verdade, de ver um filme de Sherlock Holmes do Brasil nos tempos atuais, em que vão tirar o Watson, vão colocar o compadre Washington no lugar dele. "Elementar, compadre Washington". Aí o compadre Washington vai retrucar: "Ordinar!" Ti. É muito mistério. E você, Marcelo? Bem, eu ia ler um, mas aqui eu encontrei outra que eu achei mais interessante, que diz que os Harley Globetrotters não eram do Harley, senão de Chicago. Oh. Cidade na qual foi criada a equipe no ano de 1926, com o nome de New Cork Globetrotters. Aí finalmente em 1932 adotaram Harlem como denominação de origem. Uma grande mudança numerológica, né? Na vida deles. Só pra pegar o nome mais famoso, né? Sacanagem. Negros, Harlem. Não, tem uma aqui que é foda, cara. A Marcha das Mulheres foi formada por homens. Precisamente a subida de preço do pão em 1789 gerou esse movimento em Paris. 6 mil mulheres armadas com facas e foices marcharam em sinal de protesto para o Palácio de Versalhes. Só que, na verdade, as mulheres não chegavam a 100. O resto eram tudo homens vestidos de mulher. Parecia que era a marcha das mulheres. Que merda, hein, cara? Esse fetiche já rolava naquela época. Crossdressing, né? A França, né, mano? É Ariadna com contexto histórico. Ou Laerte em outros momentos. Laerte. Ah, tem várias assim, falei... né? Revolução de Outubro foi em novembro, a Guerra dos 100 Anos teve 116, esses nomes que o pessoal dá pra criar um pacto, ou sei lá por que motivo, e chega na hora, não foi exatamente isso. Coisa de publicitário. É. Parece que a Guerra de Canudos não tinha um canudo. Tem uma cidade aqui perto, cara, aqui em Santa Catarina, que é a cidade mais mentirosa do Brasil, cara. Porque ela se chama Praia Grande. Aquela merda. Não tem praia, é um cu desse tamanho. Propaganda enganosa total, né? Tem a do Bruce Lee também, né? Que falava que é o rei do karatê. Só que ele nunca praticou karatê, né? Ele tinha um estilo de luta que era conhecido como Jun Fat Gung Fu. Jun Fat Gung Fu. Não sei nada dessa porra. O piado com karatê é só aquela do karatê carro, karatê fazenda. É isso aí, bom, chega dessa mentirada. Então agora, pra fechar o podcast, tem aquelas... Peraí, só um pouquinho antes de terminar. Era mentira. Vocês estão gozando. Não, a gente deixa pro próximo podcast pra falar sobre o pessoal lá que contratou a gente, que o nosso podcast vai ser vinculado aí pra MTV também. Porra, cara, não era pra falar isso agora, cara. Porra, você fica adiantando as coisas. Depois o patrocínio não sai, porque a gente tá falando não, de então, é até bom. É, não, tô na dúvida, na verdade, é porque como a gente tá fazendo um podcast de 1º de abril, vai que a galera também não acredita, né, cara? Deixa pro outro aí, então. Esquece que eu falei. Deixa assim. Então agora vamos pra finalizar aquelas famosas frases, né? Que a gente ouve o tempo inteiro e que é sinônimo de mentira, né? Todo mundo quando fala, você já sabe que é lorota, né? Diga aí, Marcelo, tem algumas aí? Olha, tenho aqui duas frases, eu acho que são... Não, na verdade, não no dia a dia. Na verdade, é uma questão mais de relacionamento entre homem e mulher, principalmente, né? Bem que isso pode ser... Depende. Que é aquela famosa, não vai doer nada. É só a cabecinha. Essa é a mais mentirosa. Cara, é a mais mentirosa, porque esse papo de é só a cabecinha não faz sentido nenhum. Pau não tem ombro, caralho. Só as cabeças. Só as cabecinhas. Eu disse só. Você conhece aquela do japonês que chegou com uma loirona lá e falou assim, pô, deixa o japonês coisar com você e tal, não sei o que. Ela ficou enchendo o saco da loira a semana inteira. Aí ele falando pra ela, não, só põe cabecinha. Ela falou assim, tá bom, japonês, eu dou pra você, vai. Aí ele pegou, foi pra um motel com ela e tal, ele tava lá dando uma nela e, lógico, pôs tudo, né? Aí ela começou a curtir, assim, ela falou, ai, tá bom, japonês, tá gostoso, põe tudo. Aí o japonês falou pra ela, não, trato é trato. É um cara de palavra, né? Outra boa é quando o cara fala assim, ó, não, eu tô duro hoje, paga que amanhã eu te pago o dinheiro. Amanhã eu te dou. Puta, essa aí é uma foda. A próxima é minha. Já era. Nunca mais. Ou aquela famosa, né? E, pô, esqueci a carteira, cara. Dá pra pagar aí pra mim, por favor? Não, tem uma foda que é quando o cara te deve, porque ele fala assim, ó, não, mas tá pra entrar um dinheiro aí pra mim? É, foda, né? É, cara, o cara já condicionou ele te pagar a entrar o dinheiro. Então ele pode mentir essa porra a vida inteira, cara. Claro, meu dinheiro tá nunca vai entrar, cara. Nunca vai entrar isso. O pior tem uma é que... isso é verdade, cara, que acontece comigo. Esse que é tem uma que é fatal, que é a maior das mentiras, eu acho, cara. É, pode ficar tranquilo que eu não vou contar pra ninguém. Ah, já era. No dia seguinte tá no Jornal Nacional. Uma que eu uso bastante, cara. Eu liguei pra você. Eu tava dando ocupado, eu não liguei mais. Não. Eu uso bastante. E aquela famosa, né? Não, pô, eu estava pensando em você agora, querida. Não, e quando você encontra alguém faz muito tempo que você não vê, daí, né, fica aquele clima meio estranho. Conhecidos que ficam muito tempo sem se ver ficam mais estranhos que os estranhos. Né? E daí você encontra com a pessoa e conversa. Não, vamos marcar alguma coisa. Não, te ligo, churrasquinho de certeza. Mas a gente se fala. É uma mentira. A gente marca. Não, pode deixar que eu te ligo. Não, cara, foda vamos é pedreiro, marcar. Né? Foda é prazo de pedreiro, é a coisa mais mentirosa que existe, né? Quanto tempo que dura pra fazer isso daí, essa sobrinha aí? Ah, isso aqui é uma semana e meia, no máximo. Máximo, porra, 3 meses no mínimo, meu camarada. Cara, você sabe que em mente pra caralho também é dentista, né? Quanto tempo eu vou ter que ficar com o aparelho, doutor? Ah, isso aí é uns 2 anos. Amor, eu não tiro com menos de 10 aqui posso da boca. Não, e aquele pô que não é nada, né? Assim, quebra galho, o cara faz. Não, pô, mas isso aqui não tá certo. Isso aqui tem que levar num especialista. Não, deixa comigo. Eu sei o que eu tô fazendo. É, já era. É o famoso, é assim mesmo, doutor? Deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo, é o pior de todos, meu. Não, isso aí é frase antes da morte, né? Deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo. Aquela outra também. Isso vai doer mais em mim do que em você. Essa é foda, né, cara? Isso é todo mundo já ouviu essa porra do Spy, né? Vai te fuder, vai te cortar lá a mesada, vai fazer alguma merda, tu não vai poder mais jogar videogame, qualquer merda. Não, isso tá doendo mais em mim do que em você. Porra nenhuma, porra. Ou quando o filho fez a merda, vira pro pai e fala, ah, pai, viu que eu nunca mais vou fazer de novo. Essa eu ouço todo dia. Essa aí deve ser bem comum. Acho foda aquelas de pregador, né? Que o cara faz, não, nós vamos ligar pra você, assim, quando tivermos uma vaga, ou como aconteceu comigo recentemente, né? Eu tava atrás de um emprego, o emprego deu pra trás, e a mulher falou, não, porque tivemos uns cortes no orçamento, e aí precisamos reformular as coisas, e quando for ter novamente, você vai ser o primeiro a ser chamado. O primeiro é foda, né, cara? Porque todo mundo é o primeiro, né, cara? Todo mundo pra quem ela falou isso vai ser o primeiro a ser chamado. Exatamente. E tem a clássica do Areva aqui, né, cara? Que fala assim, ó, essa semana meu post vai sair. Também conhecida como, ó, essa semana eu vou terminar o Freud Explica do Viagem no Tempo, essa semana eu vou terminar o Enquanto é Isso na Banda Desenhada. Toda semana eu falo isso. Essa semana vai ter post do Moura, né, Moura? Vai. Eu tô, inclusive, terminando o final de Lost. É pastor de igreja, né? Que fala, esse dinheiro vai para as obras da igreja. Ah, cara, se for jogar polêmica, é só dizer que a Bíblia é uma das maiores mentiras que existe no mundo. Agora fudeu. Cadê o Rafael? O Marcelo tá representando o Rafael aqui no podcast. Oh, mas você sabe que eu tava lendo uma matéria hoje sobre os apócrifos, assim, faz sentido, né, cara? Tem muita coisa que não foi para... Não é que seja uma mentira, mas tem muita coisa lá que é interpretativa, vamos dizer assim, né? O que o Vini tá dizendo, na opinião dele, é assim, não é que seja uma mentira, mas é. Tem uma frase sobre isso, cara, que é bem, como é que é? Se não for verdade, está bem inventado. Tem aquela que diz também que quando a lenda se torna mais interessante que a história, vale a lenda, né? É isso aí. Isso. Mentiroso, caluniador! Caluniador e mentiroso! Então, ó, só queria avisar pra todo mundo aí que vai ouvir esse podcast, que vai lembrar de várias coisas sobre mentiras que a gente deixou de comentar. É mentira, falamos tudo, tudo sobre mentiras foi dito hoje aqui. Não faltou nada. E como diria o Chicó, eu não sei, só sei que foi assim. Bem lembrado. Esquecemos do Chicó. Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Até semana que vem, galera. Até. Então é isso, amigos. Estamos aqui de novo com o Momento Areva. Freud, continuando com a mentirada, e o senhor Rafael Rodrigues. Continuando falando sempre a verdade. Lembrando que esse é o Momento Areva de 1º de abril. Então, comentários do último podcast. O senhor Rafael vai ler vários comentários pra gente, não é isso? Cara, não tem nada de interessante pra ler. Eu não acho interessante ler comentários. Você pode falar com os comentários. Você mesmo diz lá que gostou dos comentários, curtiu esse comentário, curtiu aquele, e depois fala que não tem nada de interessante. Que absurdo. Por isso que existe o botão curtir, porque daí tu curte e não comenta o comentário. Você já arrumou um problema com o Jovem Nerd, agora fica escolhendo geral, é foda, mas tudo bem. Bom, vamos lá. O Vini fez lá, falou do pé-pé, tipo pé-pé, e o Marcelo falou que é a onomatopeia mais esquisita que eu já vi pra isso. Parece o som de uma mola de ferro. Será que é o Robocop descabelando o palhaço? Ai, ai. É que é um beatbox, né, gente? Vocês sabem que, tipo, uma forma romanceada de falar a coisa. Sim. Pé-pé, tipo pé-pé é uma forma romanceada de falar numa trepada. Sim. É, exatamente. Eu sou uma pessoa romântica, cara. Lembrando que esse é o podcast de 1º de abril, né? Tem um comentário importantíssimo aqui, cara. A Dani Akemi falou, adorei o cast, não votei, mas adoro o tema. Zé lutando tem que ser de sunga. Mostra esse corpinho, gato. Beijocas. E aí, o Creed falou, ó, também quero ser finalizado, Zé. Acaba comigo. Seu nariz erótico do Muay Thai. Pra você, rapaz, realmente. Aí o Vini falou, ó. E aí, Zenon? Encara essa, padrão. E aí? Quero ver agora, Zenon. Ah, Zenon é o. É o garanhão do Areva, né? Pega todos. Bom, o Rubens falou que se fosse uma mariposa assassina, não usaria esse uniforme, preferia andar pelado. É, você tá muito engraçado. O pessoal elogiando pra cacete as ilustrações do Marcos Caldas, ele comentou lá. São batas bem boas mesmo, bem legais. Falou do Monster Quest, do History Channel, que era muito bom. Era esse o nome que eu tinha esquecido de falar. Isso, falou que o Homem Mariposa do Arquivo X é melhor. Falou várias outras coisas. Aí sobre as ilustrações, ele elucidou aí nossa dúvida, a minha, pelo menos. Ele falou que, ó, dos personagens da infância ele fez depois de ouvir o Areva sobre Hanna-Barbera, o do Ted Boy Marino foi coincidência. E, cara, muito legal o desenho dele. Uma coisa que eu não tinha reparado, é que o Z reparou depois, é que se você olhar, tem uma linha temporal no desenho, né? Você reparou isso aí? Não, não. O garoto aparentemente é isso, não importa. Podemos estar falando uma merda. Mas aparentemente o garoto que tá de manhã tem aqueles desenhos da Hanna-Barbera ali na parte da manhã e tal. Aí depois o garoto de tarde já tem as mulheres ali, né? E mais anos 80 também. E de noite ele já tá de pijama e já tá vendo os filmes de monstros e tal, né, cara? Muito legal. Se a ideia foi essa mesmo, eu acredito que realmente tenha sido. Foi muito bem bolado. Muito mais inteligente do que o nosso site merece, mas tudo bem. Pois é. Por isso que eu fiquei impressionado, né, cara? A gente não... A gente não presta nem pra perceber essas nuances. Teve que o Zenon perceber. Que merda, né, cara? Pô, o Zenon, tudo bem. O Dal Furico, ele... Coitado. Eu defendi o cara da outra vez, ele tá me sacaneando, agora é Dal Furico. O Dal Furico falou uma coisa, mas o pior é que eu concordo com ele. Os podcasts sem isso são mais bacanas. Já é o segundo ou terceiro, sei lá. Cara, eu preciso que vocês façam uma baixa assinada pra me tirar do podcast. Você não acredita, mas eu tento não participar, tá? O Rafael tá de prova aí. É, eu tô de prova mesmo. Aí, mais um comentário do Creed. Vou ouvir só pra escutar a voz do Zenon e pensar nele me protegendo só de sunguinha branca da Adidas se der medinho. Zenon realmente tá sorteado. Isso aí. E vamos aos assuntos do momento. Diga aí, seu Rafael. Bom, eu primeiro vou falar de um assunto que eu particularmente acho muito legal, que é uma notícia que eu tuitei essa semana, que é do LHC, né? Pra quem não conhece o Grande Colisor de Hadrons, pode se transformar na primeira máquina do tempo. É, obviamente. Só recapitulando, é o que vai acabar com o mundo, né? O que ia acabar com o mundo até agora não acabou, né? A máquina estão... que o pessoal falou que, ó, quando ligar essa porra, o mundo vai acabar. Mas eles estão tentando. Estão tentando acabar com o mundo. Em resumo, eles acham que, baseado numa partícula que eles vão encontrar, eles vão poder mandar outras partículas pro passado. Não seria, no caso, mandar... Até a gente comentou mais um pouco sobre isso no podcast de Viagem no Tempo. Não seria mandar pessoas pro passado, e sim mandar partículas, né? E depois, talvez, possivelmente, mandar informação. Segundo a notícia, o interessante dessa teoria é que ela não... É que ela é provável justamente porque ela não viola as leis da física. É, entre aspas, né? Aí agora eu vou ter que cagar uma regra aqui. Isso daí é basicamente a mesma história dos táquios, né? Que eu tinha falado na minha matéria lá do Freud Explica. Que, aliás, a parte 3 tá aí, pessoal. Em breve eu vou estar fazendo a parte 3, tá? Lembrando hoje, que esse é o dia ideal pra eu falar isso. É. Eu ia dizer isso. Se eu não me engano, na segunda parte, eu falei sobre os táquios, que com eles é possível enviar informação e tal. Os caras falam que não viola a lei da física. Pode não violar, mas e que aí, como você não manda pessoas pro passado, você evita os paradoxos. Cara, quando você manda informação, você também vai criar paradoxos, cara. Então você pode estar dentro da lei da física, mas essa historinha do paradoxo não cola, meu irmão. É, essa é uma parte que eu não entendi bem na explicação ali, porque pelo que eu entendo... E isso não afeta o contínuo espaço-tempo. Então, se isso é realmente verdade, fica sendo possível mandar partícula. Agora, mandar alguma informação mesmo, informação, vamos dizer assim, que possa ser decodificada, aí sim, não tem como não causar um paradoxo, né, cara? aí entra aquela velha coisa que a gente sempre fala, né? Tipo, a pessoa já vai ter recebido a informação antes mesmo dela ter sido enviada, né? Mas, né? Vamos ver o que dá. Se puder mandar uma... Se puder um dia se mandar informação pro passado, eu espero conseguir mandar uma informação pra 1996, pra mim mesmo, dizendo, não tente ficar com aquela guria. Pô, eu continuo pedindo. Se alguém puder me mandar o número da Lota aí, se for possível, eu quero que se foda o espaço contínuo, temporal e o paradoxo. Pode mandar que vai ser de bom grado aqui. O meu eu da realidade lá, que não vai mais existir, que se foda. Se nessa linha aqui eu ficar milionário, eu quero que o resto vá pro cacete. Então, outras... Bom, tem uma aqui pra mim que eu guardei aqui, que eu venho acompanhando lá no Bleeding Cool, que é um blog famoso lá fora. E o cara vem noticiando, e eu tinha que ter falado isso, tinha que ter lembrado de falar isso no podcast de mentira, né? Mas não lembrei. Mas o Multiverso DC, hoje, dia 29, que a gente tá gravando esse momento, noticiou, né, a saga toda do cara lá. A gente falou de fraude no podcast, falamos de cara que é um 7-1, cara que mente, que nem tem noção da realidade. E, cara, apareceu um desgraçado sem noção da realidade lá. O nome do cara é bizarro. O nome do cara é Rob Granito. Ele é um grande desenhista que já trabalhou nas animações da DC, do Batman, da Liga da Justiça. Já desenhou capas pra DC, pra Marvel. O cara é incrível. Ele tá cotado pra ser o desenhista oficial de uma das próximas revistas do Batman, né? Junto com o roteirista J.D. Dillon também, entendeu? E tudo isso é o que ele diz, né? Porque o cara é um 7-1, bicho. O cara monta stand nas grandes convenções de quadrinhos lá fora e vende artes de outros artistas que ele photoshopou ou mudou um pouquinho. E se apresenta como um artista profissional trabalhando para as grandes editoras. Acredita numa porra dessa, meu camarada? Foda. É muito 7-1, né, cara? Aí o Zé Ruela já acabou chamando a atenção, né, do Rick Johnston lá do Bleeding Cool, entrou em contato com ele e tal, pesquisando, mas vem cá, você falou que fez umas capas, quais foram as capas e tal? Aí ele falou, ah, foi da revista tal, a tal, não sei o quê. Aí ele, não, peraí, essa daí foi feita pelo fulano, pelo cicrano, não sei o quê. Ele, não, mas eu era assistente. Aí ele entrou em contato com os caras, falou, não, nunca vou falar nesse filho da puta. Que merda, cara. Resultado, vamos dar uma resumida, né? O cara, na última convenção dos Estados Unidos, ele tava lá. Depois que essa história tinha estourado na internet, coincidiu com uma convenção em que ele tava com o stand lá. Aí o Ita Mansiver, que é desenhista da DC, foi lá tirar uma satisfação com o cara, mas meio puto assim, mas levando na esportiva, né? Chamou o cara e falou assim, pô, cara, isso que tu faz é roubar, cara. Não, eu me inspiro no trabalho dos outros. Não, cara. Inspirar, você faz um ângulo diferente. Você diz que fez aquele trabalho sobre um trabalho de outro artista e acredita o cara. O que tu tá fazendo é roubar, meu camarada. E aí ele ficou boladão lá, né? O Ita Mansiver ainda tirou uma foto com ele rindo ainda pra tirar uma chimbra com o cara, né? Porra, mas o cara não satisfeito, olha a cagada que filho da puta fez. Ele mandou uma tweetada em homenagem ao Duane McDuff, que, porra, faleceu recentemente, foi um grande artista, um grande roteirista, né? Criou o Super Choque, né? O mais conhecido aí do pessoal aqui. Criou uma editora só com personagens super-heróis negros. Trabalhou nas animações da DC, um cara super conceituado, querido no meio, e que faleceu recentemente, inesperadamente, né? Porra, aí fudeu, né, cara? O cara mandou um Twitter dizendo que foi ótimo trabalhar com ele, meus respeitos, minhas homenagens. Isso aí, porra, ia ser muito filha da puta, né, cara? Tá louco. Porra, se promover em cima de um cara que acabou de falecer, cara, tem que ser muito filha da puta, né? Sim, com certeza. Aí o Marco Wade ficou puto, chamou o Ita Mansiver e falou assim, ó, vamos lá fuder com esse cara. Chegou lá, apagou uma geral pro cara e falou, ó, acabou a gracinha, tá, seu filho da puta? Você não vai mais fazer porra nenhuma em convenção. Eu vou ligar pra todas as convenções e vou falar, ó, se esse cara tiver na convenção, nem eu nem meus amigos não vamos. Acabou. O que tu tiver pra vender, tu vende nessa que acabou. E cortou o barato do cara. Agora você veja que filha da puta, né, cara? Como pode o cara ser tão cara de pau, né, bicho? Mas será que esse cara vive em outro mundo? Será que ele acredita aí? Porque tem, como eu falei, tem mentiroso, cara, que ele começa uma mentira e ele quer acreditar naquilo dali, né, cara? Ele vive meio que uma fantasia, né? Será que esse cara é normal da cabeça? É, eu ia dizer, cara, vale lembrar que nós já vimos histórias não nesse nível, mas histórias semelhantes, de pessoas que não tinham muita noção da realidade e que eu achava que era tudo uma baita de uma sacanagem, e aparentemente não, aparentemente a pessoa tinha certos problemas. Então, cara, não sei, ou o cara é muito cara de pau, ou realmente tem um parafuso a menos, né, na cabeça, cara. Não, mas, pior não é esse, ele já vendeu muita coisa, cara, em várias convenções, cara. O nego garimpou, achou o blog de outras pessoas falando, olha aqui a arte que eu comprei desse cara, esse cara já trabalhou com fulano, cicrano. Porra, é foda, né, cara? Cara, o pior é que esse cara, se ele for mesmo mais de um filho da puta, cara, ele pode ser tão filho da puta que é capaz dele chegar agora e começar a dizer, não, eu passei anos fazendo isso pra mostrar pras pessoas como é fácil enganar os caras. Aí ele se vende como cara de não, eu tava querendo desmascarar esses as pessoas, sabe? Esse. Eu tava querendo desmascarar esses, o Rob Granito, que é o único, né? Filho da puta. Tá louco, cara. Aí o cara tem dupla personalidade, né, cara? Eu não, eu alimentava ele pra continuar fazendo isso, porque ele é um safado e eu queria desmascarar ele. É, bom, vamos ver como é que vai ficar essa história, né, cara? Vamos ver o desenrolar dela. Mas e aí, Rafael, mais alguma aí? Comentar rapidinho que saiu as primeiras imagens da atriz lá, que eu não lembro o nome, vestida de Mulher Maravilha, e que deu pra ver que fizeram umas mudanças no uniforme. Eu particularmente achei que ficou bonzinho, até ficou bem melhor do que a versão que foi divulgada, mas não levo muita fé nessa série. É, não dá pra levar muita fé nessa série, mas ficou melhor mesmo, escureceram lá, mudaram a textura da calça lá, que parecia meio de plástico, né? Mudaram a cor da bota, não sei o que lá, não teve mudanças muito grandes não, mas foi meio que o pessoal tava reclamando mesmo, né? Tava brilhoso demais, não sei o que, meio que atenderam os fãs, né? Agora, daí é o seriado prestar e já são outros 500, só vendo pra quê. É verdade, é pagar não, porque eu não vou pagar pra ver, né? Mas é esperar pra ver, né? E o filme da Liga, meu camarada? Será que agora vai? Ah, pois é, cara. Será que é primeiro de abril isso aí também? É, eu acho que vai ser meio primeiro de abril. Se bem que mudou, né, a presidência da Warner, né? Então, tipo, esse cara que tava falando essas coisas aí é o novo presidente da Warner. De repente, ele tá meio que botando o pau na mesa e dizendo, ó, negada, tipo, chega dessa frescura de fazer projeto que não sai do papel. Nós vamos tirar e nós vamos começar a desovar os projetos, né? Daqui a pouco o cara tá com uma... Daqui a pouco o cara até foi colocado nesse cargo por causa disso, né? O cara realmente tem que... Porque é o seguinte, né? Os caras têm todo um medo e tal de ser um investimento alto e render. Mas, cara, quem não tenta não consegue porra nenhuma, né? É, exatamente. E porra, quanto dinheiro que eles já gastaram em pré-desenvolvimento de uma porrada de coisa que não foi pra frente e ficou lá e jogado no lixo? Sim, pelo menos se eles lançam um filme com merchandising, pelo menos eles vão ganhar alguma coisa, né? Melhor do que não fazer nada. Mas vão lançar. Vamos ver que merda vai dar isso. Agora o cara realmente tá botando pau na mesa aí, como tu falou, né, cara? Ele tá jogando merda pra tudo que é lado, né, cara? O cara tá dizendo que o Batman vai ser reinventado depois do terceiro filme. O cara tá... Mas eu também tô esperando pra ver, assim. Todo mundo tá falando, assim, de, vão querer rebutar o Batman, coisa assim. Eu acho que não vai chegar tanto, cara. Mas eu acho que pode ser uma coisa boa fazer histórias, de repente mudar um pouquinho o foco, porque eu sinto falta de alguns vilões mais... Adorei os filmes do Nolan, assim. Eu acho que do jeito que eles foram feitos é o Batman definitivo. Acho que não tem o que mudar, sabe? Só que eu acho legal ver outras interpretações também. Por exemplo, eu queria ver um filme do Batman em que tivesse um personagem como Morcego Humano, que eu sei que é um personagem que provavelmente nunca apareceria num filme do Nolan, sabe? Então essas coisas assim, tá um Senhor Frio da vida, um cara de barro, que são mais, um agendão até não. Mas outros que misturam um pouco ficção científica, assim, uma coisa mais, tipo, que nem o Morcego Humano mesmo, eu gostaria muito de ver num filme, ver sendo explorado e tal, sabe? O Ra's al Ghul sendo explorado de uma forma bem mais abrangente, talvez seja explorado nesse terceiro filme, não sei, mas é uma coisa que eu acharia bem legal, então tipo, não vejo tanto com maus olhos esse negócio de reinventar, eu só achei engraçado porque tipo assim, dizem os rumores, que daí isso é só um rumor, né, que eles estão querendo reinventar os filmes do Batman depois do terceiro filme com o Nolan, porque o final do filme supostamente inviabilizaria uma continuação. Fiquei pensando, puta merda, se isso aí realmente é verdade, o que que o Nolan tá planejando, né, pro final do filme? Não sei, eu sei que ele tá guardando isso aí a sete chaves, né? É, diz que não tem nem escrito, diz que ele conta o final pros atores que vão lá ler o script. Sinistro. Então é isso, senhores. Obrigado a todos pela paciência e até o próximo podcast. Brava! Só pra informar vocês que são muito interessados, quem ganhou o BBB foi a Maria. Eita, porra. Ai, susto, tu vai me dizer que foi a Maria que é o... Big Brother. Ora, pois, então. Ora, pois, Raios. Já tava sentado. A Maria. Mas a Maria, todo mundo já sabia que ia ganhar, opa, porque ela está monoteta, então o público se compadece. E agora que nós compramos tudo pra calhar. Ora pois, numa sociedade onde Bruno Sufistinha deu 2 milhões de espectadores em menos de um mês, nada mais justo que uma suposta prostituta italiana ganhar, né? 2 milhões de espectadores em menos de um mês e mais não sei quantos espectadores ao vivo que ela já teve. Estão dizendo que ela vai pra a fazenda. Ela vai tratar dos cavalos da fazenda. Esse filme eu acho que é o mais mentiroso de todos, né? Eu vi algumas cenas assim, não, na cara, porra. Aquilo não aconteceu, velho. Não, cara, pode até ter acontecido algumas coisas, mas pelo amor de Deus, o que eles diminuíram nesse filme é incrível. Ah, sim, ela é uma santa, né, cara? Não, e sem contar que tipo, a mulher estava com um casarão, com um apartamento gigantesco, cheio de luxo, aí porque perdeu o cliente. Aí foi pra fazer programa a R$20 com 50 pessoas de uma vez só. Pô, fala sério, até parece. E a coisa mais mentirosa do que dizer que a Débora Seco é a Bruno Sufistinha. Isso foi foda também, né? Tem nada a ver. Porra, bota a Regina Casé. Bota o pé.